Godzilla rap, Godzilla rap. Desde menor na favela, por bem que viela de Havaianas branca. Grau de magrela do tempo que a meiota era sonho de criança. De lá pra cá, bate cabeça, calma véinha, para de chorar. Meu Deus é justo, ergue a cabeça, que já já a liberdade vai cantar. Claro que sim, claro que não, vender minha meiota e lançar um foguetão. Claro que sim, claro que não, liberdade cantou, voltar pro morrão. Claro que sim, claro que não, vender minha meiota e lançar um foguetão. Claro que sim, claro que não, liberdade cantou, voltar pro morrão. Claro que sim, claro que não, vender minha meiota e lançar um foguetão. Claro que sim, claro que não, liberdade canta, eu volto pro morrão. Claro que sim, claro que não, vender minha meiota e lançar um foguetão. Claro que sim, claro que não, liberdade canta, eu volto pro morrão. Ai que saudade da minha magrela, minha meiota dentro da favela. Ai se eu pudesse eu voltava com ela. Mas claro que sim, quero ver minha coroa. Claro que não, não busco mais a vida à toa. Me perdoa se eu errei com a senhora, mas aí fora tá na minha memória. O seu café servido na minha cama, mas que saudade de quem a gente ama. Claro que sim, claro que não, vender minha meiota e lançar um foguetão. Claro que sim, claro que não, liberdade canta, eu volto pro morrão. Claro que sim, claro que não, vender minha meiota e lançar um foguetão. Claro que sim, claro que não, liberdade canta, eu volto pro morrão.